van. Eu lembrei como foi bom borrar seu batom e te fazer feliz. Porque você não larga tudo e vem ficar comigo. Ficar nessa resenha já não faz sentido. Já não faz sentido. Eu tava vendo nossas fotos aqui no Instagram, tomando uma champanhe curtindo o de você, minha pele arrepia, eu sinto um calafrio. De que adianta ter um monte de show, agenda lotada e o coração vazio? Gata me manda notícia, me liga, me avisa onde é que cê tá. Eu comprei aquele vinho tinto suave, já deixei no jeito pra nós degustar. Você não sabe o quanto me faz bem, e esse teu jeito vai me enlouquecer. A noite chega e eu já sou refém das suas loucuras e do seu prazer. Sei que sou mano louco e revoltado, que várias fitas me deixa bolado. Mas quando eu tô do seu lado, eu tô corrigindo os erros do passado. Sei que é recente e meio complicado, mas deixo tudo de lado só pra ficar com você. Quero ler seu corpo todo em braille, te levar pro baile, depois a gente terminar no AP. Eu trouxe aqueles raps mais style, fiquem offline, que hoje tudo pode acontecer. Você não sabe o quanto me faz bem, e esse teu jeito vai me enlouquecer. A noite chega e eu já sou refém das suas loucuras e do seu prazer. Porque você não...